Parece que você nunca vai mudar. Essa maniazinha de pisar no amor deve ser porque você não tem coração, ou porque ainda não se apaixonou. Mas eu vou te dar um recadinho que você vai levar pro resto da sua vida. É que meu amor complica, aonde ele bate e fica. Quando a saudade bater, vai doer, mas vai doer com força. Quando a saudade bater, vai doer, quando me vem beijando outra boca. Quando a saudade bater, vai doer, mas vai doer com força. Quando a saudade bater, vai doer, quando me vem beijando outra boca. Vai querer voltar, mas só se for pra ser a outra. Bora, Filipe! Chama no solo aí, Fih! Parece que você nunca vai mudar. Essa maniazinha de pisar no amor deve ser porque você não tem coração, ou porque ainda não se apaixonou. Mas eu vou te dar um recadinho que você vai levar pro resto da sua vida. É que meu amor complica, aonde ele bate e fica. Quando a saudade bater, vai doer, mas vai doer com força. Quando a saudade bater, vai doer, quando me ver beijando outra boca. Quando a saudade bater, vai doer, mas vai doer com força. Quando a saudade bater, vai doer, quando me ver beijando outra boca. Vai querer voltar, mas só se for, só se for pra ser a outra. Isso é Baranga Pisadinha, filha. Da roça pra cidade, pra tocar o seu coração.